nós temos uma visão da escola e da instituição como um parceiro do território. Entendemos que o nosso serviço, aliás, isso está na nossa missão, dos estatutos que foram aprovados há algum tempo e que, entretanto, terão que ser reformulados, mas desde a matriz fundadora da escola é o desenvolvimento e a qualificação profissional daquilo que nós chamamos a Beira Serra ou o Alto Distrito de Coimbra, portanto, desta zona de Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, portanto, estes quatro municípios que aqui estão à volta, sobretudo, e irradiando daqui para o resto do território. O nosso compromisso com o território e com esta formação levou-nos, perante um momento que se impunha uma reestruturação da oferta formativa, a criar, a focar a nossa ação para o melhor que a região tem. Portanto, temos duas licenciaturas que são licenciaturas que nós chamamos de banda larga, a contabilidade e a administração, portanto, a gestão de empresas e a informática. E de uns anos para cá, dirigimos-nos mais para o estudo dos problemas do território, das implicações que as ações sobre o território, sobre as empresas no território, têm, o desenvolvimento de projetos, e direcionamos a escola, a oferta formativa da escola, em conjunto com os nossos parceiros, para desenvolvermos formações, mas não só a formação, também a capacitação do corpo docente, que permita aos nossos alunos, aos futuros profissionais, desempenharem, darem o seu contributo ao desenvolvimento da região e do sítio onde trabalham. Portanto, está a falar de DROT, não é? Estamos a falar de DROT, estamos a falar de gestão da bioindústria e estamos a falar de biotecnologia industrial, que é uma das nossas apostas, um curso de biotecnologias para a indústria e para a indústria, digamos assim, mais pesada, e para a indústria de um curso de biotecnologia mais alargado.